Muito boa tarde, notícias às 15 horas na Rádio Boa Nova, informação de âmbito local e regional. Neste bloco informativo vamos falar da Epto Oliva, que inaugurou o Centro de Formação Profissional em dia de aniversário. Na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital arrancou ontem o Clube de Leitura em Voz Alta. E saiba que o município de Nelas quer criar a Universidade do Vinho. A Escola Profissional Epto Oliva inaugurou ontem o seu novo Centro de Formação Profissional, uma resposta que surgiu em dia de aniversário da escola, que ontem assinalou 23 anos de atividade. À Rádio Boa Nova, Daniel Costa, presidente da Epto Oliva, a associação que gere o ensino profissional, disse que o Centro de Formação é reflexo da aposta que a escola tem vindo a fazer na área da formação profissional. Talvez já há algum tempo, para além do ensino profissional, que é o principal objetivo da Epto Oliva, tem também feito uma grande aposta já há algum tempo na formação profissional, e com esse objetivo inauguramos um novo espaço, onde também já há algum tempo tinha funcionado um centro de formação, mas desta vez com um espaço alargado e que tem neste momento já duas formações. Foi inaugurado oficialmente, mas elas já teriam iniciado no início de novembro. Uma delas foi a formação de costureira da indústria de confecções, que foi uma parceria, que também foi assinado ontem o protocolo, entre o município, a ADI, a Associação de Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira, o Ministério do Hospital, claro, e o IFP e a Epto Oliva. Então, uma formação que é promovida pelo IFP, durará cerca de um ano e meio. A Epto Oliva cede o espaço e também terá, para além dessa formação, outras formações a decorrer, e à medida que forem aparecendo novas oportunidades. É um espaço que também está aberto e também foi feito com esse intuito de receber todo o tipo de formações que as empresas queiram ministrar, e que da nossa parte terão todo o apoio logístico e assistência do espaço, obviamente, mediante determinadas condições. Com o curso na área das confecções, a Epto Oliva responde assim à necessidade que vem sendo sentida pelas empresas do setor na contratação de mão de obra qualificada. Esta especificamente, que ontem se assinou o protocolo, tem a ver com a indústria de confecções. Era um pedido, isto também já teve início no ano passado. Algumas indústrias de confecções desde sempre demonstraram o interesse em ter formação específica na área, porque como vocês sabem, é uma área em que a mão de obra qualificada é muito importante, e depois houve uma série de contactos. O IFP prontamente também demonstrou disponibilidade em criar esse tipo de formação, e portanto foi desta parceria que surgiu esta formação. A Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital deu ontem início a um novo projeto de promoção do livro e da leitura. Trata-se do Clube de Leitura em Voz Alta, que ontem juntou apreciadores daquela prática no auditório da biblioteca. No arranque do novo projeto, a Vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital explicou que o clube pretende incentivar o gosto pela leitura em voz alta, um método esquecido na juventude, já que cada vez se lê menos. Este clube pretende um objetivo que é aquilo que todas as bibliotecas promovem, que é o gosto pela leitura. Desta vez, leitura em voz alta. Portanto, vamos poder ter a oportunidade de todos aqueles que estiverem connosco no agradável serão, possam também ler em voz alta, que é um método que está um bocadinho esquecido até na nossa juventude, e cada vez se lê menos, e então em voz alta ainda menos. E este clube pretende trazer o gosto literário de cada clubista e que leia à vontade, destemidamente, que esteja connosco a partilhar esse gosto pela leitura, e apelo aqui aos jovens que nos estejam a ouvir, que também venham até nós e que tragam o seu gosto literário e que partilhem connosco, ou que estejam só a assistir e que da próxima vez também sejam eles a apresentar um tema literário que temos muito gosto em encaminhá-los. A participar no arranque do novo projeto, Nuno Teixeira, docente no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, destacou a importância da leitura no acesso a um conhecimento mais sólido. E tenho eu, como tantos, tenho a ideia de que o acesso ao conhecimento é muito mais sólido, muito mais apreendido e muito mais